em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Dá até temor de acrescentar alguma coisa a uma palavra como esta. Nos gemidos de Deus encontramos as dores dos homens. O mundo está num sofrimento atroz. Quase você não ouve uma notícia que lhe encoraje. Quase você não ouve uma notícia que o anime. Quase você não ouve uma notícia que lhe dê esperança. Para todo lado que nós nos viramos, o cenário que está à nossa frente é de morte. Para todo lado que nos viramos, o cenário que está diante de nós é de uma infância prostituída, de uma juventude morrendo nos campos de batalha a troco de nada. Só na guerra do Iraque esse ano já morreram mais de 3 mil jovens americanos. Sem contar nos milhares de civis mortos como alvos da loucura insana de um povo religioso, mas que não conhece a Deus. Para todo lado que olhamos, este país despenca na corrupção. Os mais altos escalões do nosso país, do governo, das estruturas e dos estratos sociais, está totalmente carcomido pela corrupção. Somos um país em falência, somos um mundo em falência. Por todo lado encontramos os gemidos da natureza. Não, o mundo não suporta mais a camada de ozônio sendo totalmente exterminada. As pessoas estão morrendo sem saber por que morrem. O Rio de Janeiro, a minha querida e linda cidade natal, está totalmente desfigurada. E diariamente 4, 5, 6 pessoas morrem por uma bala que não souberam de onde vinha. Cada vez mais cresce o caos social, a pobreza de todas as ordens se multiplica. Quando nós saímos à rua, não sabemos se voltamos. A violência no trânsito, a violência dentro das escolas. A semana passada, um adolescente matou o professor em sala de aula. De vez em quando, um alucinado, endemoniado, entra numa escola, como já aconteceu nos Estados Unidos em várias ocasiões, e num ato insano extermina com 15, 20, 30 pessoas. Este é o retrato do mundo em que você e eu estamos vivendo. Este é o cenário que está à nossa frente. Nós temos que ter o cuidado para não nos tornarmos pessoas cínicas que acreditam que tudo vai bem, ou que temos respostas prontas e simplistas para problemas muito graves. Nós temos que ser pessoas que encaramos a realidade dos fatos como ela está. Não adianta maquiar a humanidade, não adianta fazer uma alegoria bonita do que está em confronto, processo de putrefação. Este é o retrato da raça humana. Este é o retrato do mundo em que eu e você estamos vivendo. Precisamos não de uma alegria fugidia. Precisamos não de uma alienação poética. O que precisamos é a capacidade de voltar a abrir a palavra de Deus e corajosamente receber dela consolo, esperança e força para enfrentar o que vem por aí. Queridos, o mundo do sofrimento é um mundo real. Ele não é um mundo imaginativo. É o seu mundo, é o meu mundo. A realidade do pecado sistêmico, corporativo, nos atinge frontalmente. Quando eu me refiro ao pecado sistêmico, eu já preguei isso uma vez aqui, é porque nós temos três níveis de pecado. Nós temos o pecado individual, nós temos o pecado corporativo, que é aquele para o qual nós contribuímos juntos. Por exemplo, um exemplo de pecado corporativo é a forma como nós estamos poluindo a nossa cidade com o excesso de automóveis, envenenando o ar que você e eu respiramos. Essa é uma dimensão do pecado corporativo, é aquilo que nós fazemos como sociedade. Mas há uma dimensão do pecado sistêmico, que é aquele pecado que faz com que as coisas na vida humana, desde o governo, desde as estruturas dentro das quais nós estamos vivendo, sejam estruturas corrompidas e contaminadas pelo pecado. Cada dia ficamos mais escandalizados em ver que a honra, que a decência, que o princípio se torna exceção, ao invés de regra. Em que o mundo vai se transformando naquilo que ele é exatamente ao oposto do que ele deveria ser. E o mais triste, aquilo que me parece mais decadente, aquilo que se não fosse a fé me tirava a esperança, é a forma como nós vamos nos habituando. É a forma como nós vamos nos acostumando. De repente, nós estamos tão infestados de notícias desgraçadas. Nós já estamos tão brutalizados pelas notícias que nos chegam, que nós já não nos emocionamos mais ao ouvir que uma criancinha na África morre a cada 2 segundos de AIDS. Nós já não nos emocionamos mais a ver um menininho de 7 anos, de 8 anos, no sinaleiro, como eu vi esta semana, fazendo umas mirabolantes com uma bolinha na mão para nos pedir um trocado para comer. Essas coisas não nos emocionam mais. Essas coisas não nos espantam mais. Saber que uma casa foi assaltada, saber que uma pessoa morreu com uma bala perdida na cabeça, nada disso nos sensibiliza mais. E essa é, para mim, uma tragédia muito grande. Nós estamos nos acostumando àquilo que nunca deveríamos nos acostumar. Nós estamos nos insensibilizando diante daquilo, diante do que jamais deveríamos ficar sensíveis. Esta noite, quero buscar na palavra de Deus, para mim e para você, esperança. Confiança de que Deus não dormiu, porque não cochila nem dorme aquele que te guarda. Que Deus não está aposentado, que Deus, por causa da sua longevidade, não ficou senil, mas que Ele ainda tem os rumos da história na sua mão. Que a última palavra ainda sairá da sua boca. E eu preciso disso, irmãos. Eu preciso disso para amanhecer de novo com vontade de viver. Eu preciso disso para amanhecer de novo, acreditando que não está tudo perdido, enquanto uma única pessoa na face da terra se dobrar os joelhos diante do Deus vivo. Qual é o lugar que nós podemos encontrar na palavra de Deus esperança? A palavra de Deus nos fala que nós estamos ouvindo 3 gemidos. Primeiro, ela nos menciona nos versículos 19 a 22 deste capítulo 8 de Romanos que o universo está gemendo. E talvez nenhuma geração tenha vivido os sons deste gemido de uma forma tão aguda como a geração presente, quando a palavra de Deus nos diz que há uma ardente expectativa da criação aguardando a revelação dos filhos de Deus. Porque toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. tsunamis da vida, seca onde deveria haver água, e enchente onde deveria haver período seco, clima totalmente descontrolado, nevascas assustadoras em algumas localizações do planeta, uma total inversão do clima quase que no mundo inteiro, um verão insuportável, um frio caótico, uma primavera que deixou de existir. É o gemido da natureza, é o gemido do mundo que Deus criou, dizendo: nós não suportamos mais o que a raça humana está fazendo conosco. Quando o homem pecou, quando o homem voltou as costas a Deus, o homem adquiriu o toque da morte, e tudo onde o homem põe a mão, ele contamina. Ele contamina o seu próximo. Ele contamina os rios, as nascentes, ele contamina o ar, ele contamina as suas relações. O homem, ao voltar as costas para Deus, ele adquiriu o toque da morte, a capacidade de matar em todos os sentidos. E o gemido da natureza está aí, clamando por piedade, clamando que se faça alguma coisa por ela. Neste sentido, senhores, instituições não governamentais têm gritado muito mais acerca disso do que a própria igreja tem gritado. Instituições não cristãs e não religiosas têm aberto a boca para denunciar o flagelo da natureza. E nós, muitas vezes, temos calado ou temos nos omitido em nos posicionar contra isso. Mas há um segundo gemido que esse texto nos aponta, nos versículos 23 a 25, fala dos gemidos dos filhos de Deus. É dos seus gemidos que está falando, de toda a multiplicidade de dores que nós estamos sendo enfrentados a viver. Na insegurança com que vivemos quando um filho sai à noite para uma faculdade. À noite era no passado, agora é a qualquer hora. A insegurança que temos. É impressionante que os muros das nossas casas cada vez precisam ser mais altos. É impressionante que nós temos que colocar grades eletrificadas para nos sentir seguros. Enquanto os que estão chafurdando no pecado de toda forma estão soltos. Invertemos drasticamente. Nós somos os presidiários. E os outros são os instrumentos da nossa falta de liberdade. Este é o mundo em que você está vivendo. Este é o mundo em que eu estou vivendo. Mas desses três gemidos, o que me impacta mais de perto é os gemidos do Espírito Santo. A natureza geme, os filhos de Deus gemem e perguntam: será que eu vou suportar? Mas o Espírito Santo de Deus geme. Ouça, meu irmão, minha irmã, nem Deus está suportando mais. Nem Deus está aguentando o mundo no estado em que ele está. E a forma como Romanos descreve os gemidos do Espírito Santo é tremenda, porque diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza. Quantas vezes eu tenho dito: há coisas pelas quais nós nem sabemos orar mais, não sei nem como orar diante de certas situações. E aqui diz exatamente isso: o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, porque nós já não sabemos orar como convém. E olha o que diz aqui: mas esse mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não sei quem uma vez estava dizendo que gemido inexprimível é língua estranha, mas isso é outro departamento. Você sabe o que é um gemido? Você já gemeu alguma vez? Gemido é um cântico de pranto que sai da alma. Gemido é uma coisa do mais íntimo do nosso ser sendo tocado, ferido até o limite do que se pode ter sensibilidade para sentir. Ferido não é uma dorzinha. Gemido não é um desconforto. Gemido é agonia. E é isso que a palavra de Deus diz, que o Espírito Santo está fazendo por causa das suas dores, por causa das minhas dores, por causa das dores de toda a humanidade, e não só dos filhos de Deus, mas sobretudo dos filhos de Deus. É isso que o Espírito Santo está fazendo ao olhar o mundo criado pela glória e para a glória de Deus, agonizando. O próprio Deus está em profunda agonia pelo estado em que o ser humano transformou o mundo e a vida da humanidade. Amados, qual é o lugar da esperança cristã? O que que a palavra de Deus tem para me trazer esperança, para me confortar e para confortar-nos neste tempo de lutas? Em primeiro lugar, eu queria dizer que a esperança cristã não é uma utopia. Que a esperança cristã não é resultado de pensamento positivo. Hoje, há uma multiplicidade de seitas orientais que dá uma ênfase exacerbada no pensamento positivo. Há alguma coisa tipo acordar de manhã e dizer 15 vezes: o mundo é bom, o mundo é bom, o mundo vai ficar melhor. O mundo é bom, o mundo é bom, o mundo vai ficar melhor. E vai pro buraco com toda essa ladainha. Porque o mundo não é bom e não vai ficar melhor. Eu posso mudar a minha mente. Eu posso enfocar a vida de uma outra forma. Mas o mundo está caminhando para aquilo que a palavra de Deus preconiza, para o ponto de chegar no caos máximo, a ponto de dobrar os joelhos e clamar de novo pela intervenção de Deus e pela vinda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vem vindo montado num cavalo branco, com um manto tinto de sangue. A esperança cristã não é resultado de otimismo, é resultado de fé. A esperança cristã não é alimentada por ter mente positiva, ela é alimentada pela revelação da palavra de Deus. Ela nasce da palavra, ela é nutrida pela reflexão na palavra viva de Deus, e uma fé viva no Deus da palavra. Deus e a sua palavra são inalienáveis. Se eu tenho Deus da palavra, eu tenho que ter a palavra de Deus dentro de mim. Se eu tenho a palavra de Deus dentro de mim, eu tenho Deus da palavra vivo em mim pelo seu Espírito Santo. E essa palavra nos afirma categoricamente que o caos reinante na terra e todo o sofrimento dele derivado tem o seu final decretado pelo soberano Deus. Além de ser impossível, diz o texto no versículo 18, nada se dá para comparar com a magnidade da glória vindoura que vai ser revelada aos filhos de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos vai ser revelada. Você crê nisso? Você crê nisso? Então você pode olhar para o futuro com esperança, não com otimismo, mas como uma esperança alimentada pela fé. Eu fico tremendamente encorajado com a presença desse divino intercessor. Às vezes nós estamos nos sentindo um pouco abandonados. Às vezes nós estamos nos sentindo um pouco sozinhos. Às vezes parece que outras pessoas não estão percebendo a nossa dor e a nossa angústia. Mesmo no seio das nossas igrejas, há muitas pessoas solitárias. E isso é uma realidade também da nossa humanidade. que pode ser trabalhada, que pode ser tratada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Há alguém que ora por você sempre e o tempo todo. Talvez você nunca prestou atenção nessa afirmação da palavra. Talvez você deu mais valor a um irmão que deixou de ligar para orar com você do que ao Espírito Santo que ora por você em todo o tempo e que intercede todo o tempo a seu favor. Queridos, no meio desta caminhada de luta, no meio desta caminhada de provação, temos um divino intercessor. Esse divino intercessor, repito, intercede por mim manifestando dor aguda pelas minhas dores, pelas minhas contradições, pelos meus becos sem saída. Há um intercessor intercedendo todo o tempo por mim diante do Senhor e prestando atenção nas dores da minha vida, se identificando com a dor profunda dos seres humanos criados à imagem e à semelhança do seu Pai Celestial. Há um intercessor que clama a seu favor. E os versículos 26 e 27 dizem que a intercessão dele é tão perfeita, porque ele intercede por você segundo a vontade do Pai e segundo o entendimento do Pai. Aquele que sabe tudo acerca da minha vida, aquele que sabe tudo acerca da sua vida, coloca na mente do Espírito Santo a oração intercessória a favor da minha vida, a favor da sua vida. O texto vai nos dizer, numa palavra que propõe um encorajamento para mim, que todas estas coisas cooperam para o bem. Versículo 28. Esse versículo é um versículo que é conhecido, muita gente sabe esse versículo de cor, não sabe nem onde está. Especialmente os crentes mais antigos conhecem esse versículo de memória. E às vezes em situações que não tem nada a ver com isso, a gente solta esse versículo. Ah, não, mas fica tranquilo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso entender isso no contexto em que essas palavras foram ditas. Muitas vezes esse versículo tem sido abordado de forma inadequada, sugerindo que nós precisamos sofrer, porque é através do nosso sofrimento que o Espírito Santo tem a liberdade de manifestar o seu poder consolador. Quer dizer, se eu não sofro, coitadinho do Espírito Santo, ele não tem ministério. Então o meu sofrimento subsidia o ministério do Espírito Santo, porque se ele não tem ninguém sofrendo, ele não tem ninguém para consolar. Por favor, senhores. O Espírito Santo é autossuficiente em si mesmo e você não precisa sofrer para receber consolo do Espírito. Você não precisa sofrer para receber a manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Sofrer é uma condição inerente ao fato de que você e eu fazemos parte de uma humanidade decaída. Sofrer é uma condição na qual todos os seres humanos se igualam. Não está ninguém do lado de fora da dor. Porém, o que diz aqui é que todo esse caos que está diante de você, todo esse esterco do mundo, todo esse esterco da vida pessoal é transformado em adubo pelo poder de Deus. E ele entra e pela operação do seu espírito, aquilo que podia ser a razão do meu fim, aquilo que podia ser a razão da minha desistência, aquilo que podia ser a razão da minha derrota, pelo poder dele, é transformado em vida. Não há outro que tenha a capacidade de transformar esterco em adubo. Mas o Senhor Deus, dono de todo o poder, de toda a glória, ele tem a capacidade de fazer isso em relação à minha vida, à sua vida, em relação a toda a humanidade. É neste sentido que todas as coisas cooperam para o bem. Porque cada vez que Satanás afronta a minha vida, cada vez que o reino das trevas me pisoteia, ele faz um gol contra. Porque o Senhor intervém, e aquilo que foi para a minha derrota, para a minha dor, que foi para o meu sofrimento, Deus o transforma em glória. Deus o transforma em fator de crescimento rumo à maturidade que está em Cristo Jesus. Deus poderoso transforma o esterco das ações humanas em adubo para a consumação do seu propósito divino, não só na nossa vida pessoal, mas no mundo e na humanidade como um todo. Queridos, eu não sei se vocês têm na sua vida perguntas. Eu costumo dizer que sou um homem de muitas perguntas e de muito poucas respostas. Há coisas na minha vida para a qual até hoje eu não encontrei uma explicação. Eu não encontrei uma resposta que me satisfizesse. Entretanto, eu não tenho dúvida alguma de que todas as coisas que eu hoje não entendo estão sendo incorporadas ao projeto divino relacionado à minha vida. E vão me tornando, de uma forma que não me cabe compreender cada dia, mais próximo do projeto de Deus para o qual Ele me criou. O Espírito de Deus quer formar em você o caráter do seu Filho Jesus Cristo. Aqui no texto, nos versículos 29 e 30, diz: qual é o propósito eterno de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes ao Filho Jesus. Enquanto você e eu estamos peregrinando por este mundo louco, Deus está cumprindo uma obra na sua vida, da qual você talvez nem tenha ainda se apercebido na profundidade dela. Deus está tornando você parecido com Jesus Cristo, o seu Filho, para que ele seja e continue a ser o primogênito entre muitos filhos. Queridos, você e eu temos que tomar uma posição diante da revelação da palavra de Deus. Nós precisamos reagir a manifestações de desânimo. Nós precisamos reagir a manifestações de desesperança, de derrota, de pessimismo, de depressão e enfermidades dela decorrentes. Porque a igreja é a comunidade da esperança. Não há esperança em nenhum outro lugar. Não há esperança em nenhum outro agrupamento humano. A humanidade sem Deus é a comunidade do desespero. Desespero quer dizer deixou de esperar. Não espera mais, eu já desespero. Mas a igreja foi chamada para caminhar como povo peregrino sobre a face da terra, dizendo e afirmando e crendo e sendo a comunidade da esperança. Tem capacidade de analisar, não é cínica no seu comportamento a dizer que tudo vai bem. Olha e encara a realidade de um mundo que está agonizando, mas diz: a história e o rumo dela não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós temos que dizer não a qualquer atitude enfermante, emocional, pessimismo, desânimo, derrota, fora da minha vida, porque há um vencedor dentro de mim. Desde o dia em que eu nasci de novo, o próprio Espírito Santo de Deus está vivo dentro de mim. E eu não posso andar, não devo, poder posso, não devo andar cabisbaixo por esse mundo agonizante, mas que ao andar, ao passar e ao viver onde Deus me planta, eu seja, você seja, nós sejamos sinais da esperança de Deus para este mundo perdido. Uma esperança fundada em palavras como essas com as quais esse texto que eu li finaliza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga, se Deus é comigo, quem será contra mim? Diga isso. Porque toda vez que a gente pluraliza, a gente dilui. Mas é bom singularizar às vezes, né? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por mim, o entregou, porventura não me considerará juntamente com o seu filho todas as demais coisas? Não terá o Senhor, por meio do seu filho, a capacidade de exercer uma ação completa a favor da vida de todo aquele que crê? Não terá Deus respostas para a minha vida? Não terá Deus a possibilidade de mudar a minha história? Não terá Deus a possibilidade de me fazer trafegar neste mundo que agoniza, como um sinal da esperança do seu reino vindouro? Queridos, nesse texto, há algumas palavras às quais eu quero me apegar. Neste texto, há algumas palavras das quais eu não quero me separar. E entre elas estão aqui: nada pode me separar do amor de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. Eu posso ser mais que vencedor por meio do vencedor que vive dentro de mim. Eu creio, meus amados, que sempre é tempo de salvação. Eu disse hoje, na nossa ministração da manhã, eu disse: queridos, nós temos que nos converter continuamente. O novo nascimento é um ato, a conversão é um processo diário. Nós temos que nos converter, por exemplo, de um tipo de fé inoperante, inconsequente. Nós temos que nos converter de uma mente escravizada a uma religiosidade cega, sem discernimento. Nós temos que nos converter de uma fé morta. Eu fico impressionado com o acervo de conhecimento que as pessoas que se assentam dominicalmente nas igrejas têm acerca da Bíblia. Sabem textos de cor, conhecem já muito da palavra, mas elas vivem um ateísmo prático e um cristianismo teórico. Sabem, têm conhecimento na sua mente, mas esse conhecimento ainda não penetrou no seu espírito. Ainda não lhes infundiu vida. Se dizem cristãos, mas a forma como vivem não tem nenhuma conexão com aquilo em que dizem acreditar. Há uma possibilidade de você ser, de qualquer pessoa ser, um cristão teórico, mas um ateu prático. Digo que creio como um cristão, porém vivo como um ateu. O uso que faço daquilo em que creio não faz muita diferença de uma pessoa que diz que não crê em nada. A fé não veio para ilustrar a sua mente. A fé não veio para burilar o seu intelecto. A fé veio para lhe fazer penetrar no mundo da vida sobrenatural, revelada por Deus em Cristo Jesus. Quando você entra num lugar, o reino de Deus chega lá. E muitas vezes, quando sai de lá, o reino sai também, porque não há ninguém mais lá na condição de servo do Deus vivo, além de você. Levante a cabeça. Se alguém lhe perguntar se você é cristão, diga em alto e bom som: sim, não titubeie. Se alguém lhe perguntar se você ainda crê nessa historinha de Jesus, de nascimento virginal, de ressurreição, de volta de Jesus, em alto e bom som, diga: eu creio. E você vai ver começar a acontecer milagres ao seu redor. Agora, quando nós titubeamos no confronto de um testemunho, quando nós dizemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas 24 horas por dia reclamamos de tudo que está faltando, nós estamos sendo cristãos teóricos, mas ateus práticos. Precisamos ser salvos do orgulho intelectual, da mesmice de uma vida egocêntrica, onde só se abre espaço a um Jesus histórico, mas não ao Cristo da revelação. Esse que o próprio Senhor nos revela: quem vê a mim, vê o Pai. Esta é a única forma de você aprofundar-se no conhecimento da natureza de Deus. É encharcando-se da pessoa de Jesus. Não do conhecimento intelectual a respeito dele, mas encharcando-se da pessoa dele mesmo na sua vida. Quem terá coragem suficiente para confessar esses pecados e se dobrar diante de Deus? Termino dizendo: os dias estão e ficarão crescentemente mais difíceis. As dores se multiplicarão e a palavra nos afirma que por causa dos eleitos de Deus, que são os seus filhos, esses dias serão abreviados. Mateus 24, 22 diz: não fora por causa do meu povo, daqueles que creem em mim, esses dias não seriam abreviados. Mas o Senhor porá termo a este caos, por amor à sua igreja, por amor aos seus filhos, por amor ao seu povo. Há uma esperança viva para você e para mim. Não precisamos ser tristes, derrotados ou cabisbaixos. Devemos ser indignados e tomar posição ao lado do Senhor e dizer que não foi esse o destino que Ele tinha para a raça humana que criou. Deus não perdeu, querido, e nem perderá o controle dos rumos da história humana. Ele ainda tem aqui, nas palmas da sua mão. Passarão os céus e a terra. Mateus 24, 35. Porém, as minhas palavras não haverão de passar. Passarão os céus e a terra. Porém, as minhas palavras não hão de passar. Não espere dias melhores. Espere, busque e aspire uma vida melhor. Uma vida de compromisso sério com Deus. Não brinque de igreja. Tem muito ateu lá fora mais coerente do que muito crente aqui dentro. Nós precisamos ser mais humildes. Entender que a nossa diferença dos outros não está nos nossos atos de justiça, que a Bíblia chama de panos imundos. A diferença que está é só que nós cremos e alguns deles não. E alguns que não creem. Tem uma vida familiar, moral, mais aprovada, muitas vezes, do que muitas pessoas que estão dentro das igrejas. Que haja salvação essa noite. De uma vida desalicerçada no Rei. Para que finalmente o seu reino venha. E que chegue a ser feita a sua vontade assim na terra, como ela é feita no céu. Se essa palavra hoje à noite pode encorajar você, pode sacudir com as suas estruturas e pode dizer para você que está na hora de tomar uma posição, de parar de brincar, dizer: Deus, estou contigo e não abro. Venha o que vier, Senhor. Não tenho, não quero ter e não vou ter outro além de ti, Senhor. Tu és tudo o que eu preciso. E és tudo o que eu quero ter. Amém? Se Deus falou com você essa noite, saia do seu lugar. Venha cá para frente. Se puder ajoelhar, ajoelhe. E evidentemente que eu quase seria desnecessário dizer que ninguém vem aqui para fazer média ou para me agradar. Porque com Deus a gente não brinca. Mas se essa noite essa palavra está entrando dentro de você como espada de dois gumes, chamando você à esperança cristã, a um compromisso inegociável com Deus. Se essa noite você está sentindo o desafio de se tornar membro da comunidade da esperança no mundo, para afetar a história da humanidade, é com você que eu estou falando. Venha para cá. Vamos orar juntos. Vamos dizer ao Senhor que Ele pode contar conosco. Vamos estar orando para que seja um movimento do Espírito Santo tocando a vida das pessoas. Que não seja um mero impulso momentâneo, que seja uma ação diretiva do Espírito de Deus. Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas a tua palavra vai prosseguir valendo. Por favor, mais alguém? Quero orar com os que estão aqui em particular. Mais alguém quer se somar a esse grupo? Por favor, irmãos, vocês que estão aí assentados, curvem a sua cabeça e orem. Orem pela igreja, orem pelo povo de Deus. Orem pelos irmãos que estão aqui à frente. Eu não os considero melhor do que vocês que permaneceram sentados em nada. Simplesmente nós temos momentos do mover de Deus na nossa vida. Mas junte-se a nós. Ore. Ore por você. Peça a Deus que lhe torne parte da comunidade da esperança. Peça que você leve encorajamento no seu círculo familiar, no seu círculo profissional. As pessoas estão tristes, as pessoas estão se atirando numa vida de pecado desenfreado, porque já não esperam mais nada da vida. Seja um sinal de esperança onde você está. Queridos, vocês que estão aqui na frente, orem ao Senhor. Respondam ao Senhor. A sua palavra pessoal diante daquilo que Ele lhes falou nessa noite. Deus maravilhoso, obrigado por se importar comigo, obrigado por se importar conosco, Deus, obrigado porque os teus gemidos, ó Pai, falam das nossas dores, testemunham a angústia que sentes diante do nosso sofrer. Obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar nessa noite que há um divino intercessor. Que nenhuma só das nossas lágrimas tem deixado de ser recolhida e trazida à tua presença por teu Espírito. Ah, faz-nos recordar disso continuamente. Nessa noite, Pai, levanta esta igreja como uma valorosa expressão da comunidade da esperança nessa cidade. Que não sejamos cínicos ao ignorar o mundo em que estamos vivendo. Que não tenhamos respostas simples para tão graves dores. Mas, Pai, que que sejamos capazes de, através da nossa presença, da nossa fé, do nosso testemunho, levar esperança, Pai, ao mundo em desespero. Que nós sejamos vistos assim, conhecidos assim, percebidos assim, como membros da comunidade da esperança, do reino de Deus. Que a glória, Pai, seja para Ti. Se há aqui, Senhor, essa noite, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que fechou sua mente ou seu coração a esta palavra, que o Senhor a perturbe de tal maneira que não lhe dê capacidade de sossegar até que dê ouvidos à sua voz. Abençoa todos os meus amados irmãos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem levantar, irmãos. Vão na paz do Senhor.